proibir sua subida. Natural, fiquei mal quando eu percebi que expulsei o amor da minha vida. Saí desesperado pro elevador, mas ele emperrou. Desci feito um maluco pela escada de emergência, lá do décimo andar, seu táxi não tava mais lá. Um taxista, volte esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Um taxista, volte esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Pra cantar esse modão comigo, meu amigo, meu irmão, Tairone, deixa comigo, Thierry. Portal do Arrocha. Saí desesperado pro elevador, mas ele emperrou. Esse feito maluco pela escada de emergência, lá do décimo andar, seu táxi não tava mais lá. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, esse homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra